Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Bom dia. Nós estamos na presença do Senhor, amém? E creio que Ele há de falar ao nosso coração, de trazer o entendimento da palavra que nós precisamos. E você vai voltar para a sua casa renovada em nome de Jesus. Se você trouxe a Bíblia, abra por gentileza na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4. Amém? Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4. Para a glória de Deus. Isto, amados. Amém? Se você tiver dificuldade para achar, os obreiros te ajudam, os pastores. Daqui a pouco, irmãos, eu quero orar junto com vocês pela nossa cidade. Hoje é um dia importante pela cidade. E nós precisamos colocar a cidade diante de Deus. Você sabe que a cidade de Campos, ela é um alvo do inimigo. E nós precisamos estar orando, cercando, irmãos, a nossa cidade com oração. Aquilo que a cidade alcançou, e não alcançou por causa de fulano, beltrano e ciclano, não estou falando de ninguém, amém, irmãos? Alcançou por causa da misericórdia de Deus, oração do seu povo. Às vezes desperta cobiça. Nós precisamos cercar a cidade com oração. Está clamando para que Deus possa estar agindo, para que Deus possa estar abençoando, para que tudo venha a correr bem em nome de Jesus, amém? Isso, irmãos, para a glória de Deus. Não é, estamos falando de fazendo boca de urna, não, está amarrado, em nome de Jesus. Mas como igreja temos que orar. Porque às vezes a gente deixa o negócio correr solto, ah, seja o que Deus quiser. O que Deus quer é que o povo dele ore. Então daqui a pouco nós vamos orar, né, para Deus estar abençoando em nome de Jesus. Efésios, o capítulo 4, chegou lá? Nós vamos abordar um assunto aqui, irmãos. E pelo que Deus tem falado ao meu coração, não é um assunto que nós vamos concluir hoje. É um assunto que talvez no próximo domingo, se Deus assim quiser, nós estaremos falando sobre ele. E o que é, pastor? O crescimento espiritual. Na verdade, o crescimento em todas as áreas. Aqui na carta de Paulo, no capítulo 4, é um texto bem conhecido. Começando no versículo 8. O apóstolo Paulo escreveu assim, usado pelo Espírito Santo: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes que tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em... Cresçamos em quê? Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fez o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pare por gentileza. Então a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que sua igreja, que seu povo cresça em tudo. Deus não quer apenas o nosso crescimento em números. A igreja ela tem crescido em números. Claro, isso é bom. Mas Deus quer o crescimento de cada indivíduo como igreja. Ele quer que você cresça, que você se destaque. A vontade de Deus é que todos na sua casa cresçam. É o que Deus quer. Deus não quer que você permaneça na mesma posição em que você está. Por esse motivo, quando o Senhor Jesus, após o seu sacrifício, a sua morte e ressurreição, ele deu dons aos homens. Ele tinha a preocupação e o desejo de ver a sua igreja crescer. Ele tinha a preocupação de ver o seu povo crescer. Ele deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, outros para pastores, evangelistas, doutores, com um propósito, com um objetivo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, dos separados, para que a sua igreja cresça. Ele sempre teve, irmãos, esta preocupação. Deus quer que você cresça. Há muitos que estão crescendo financeiramente, outros profissionalmente, outros em outras áreas. A igreja em si, ela está crescendo em números. Olha, hoje um domingo, num dia, né, como hoje, as eleições, poucas pessoas geralmente nesses dias vêm à igreja. Eu até, para ser sincero, eu esperava um número reduzido hoje, né, menor do que temos hoje aqui. Nós sabemos que tem dado um número maior, mas eu esperava um número mais reduzido hoje por causa das eleições. Muitas pessoas saem, algumas pessoas estão trabalhando, envolvidas com essas coisas, mas a igreja, ela está crescendo em número. Mas Deus não quer apenas que a igreja cresça em número. Deus quer o seu crescimento individual. Deus quer que você cresça, que você amadureça espiritualmente. Por isso que o Espírito Santo nos concedeu dons, habilidades, porque a vontade dele é que você cresça espiritualmente. Mas por que que Deus quer isso? Daqui a pouco nós vamos ver como alcançar esse crescimento. Mas por que que Deus quer isso? A preocupação do Senhor, irmãos, com o nosso crescimento, é para não sermos levados por todo tipo de doutrina que surge. Ele fala no versículo que acabamos de ler, o 15, ele diz assim: antes cresçamos, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Deus quer que você seja edificado, que você se torne tão firme para não ser levado pelo engano, pelos ventos de doutrinas que surgem, para nos tirar, irmãos, da direção que Deus tem para a nossa vida. Por isso que Deus quer o seu crescimento. Agora, o que que eu preciso fazer, pastor, para crescer? Qual é o caminho? Qual é a direção? Eu já entendi pela palavra de Deus que Deus deseja o meu crescimento. Mas o que eu preciso fazer para crescer? Existem coisas que nós precisamos fazer. E uma delas é nos aproximarmos mais de Deus. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, em resposta aos fariseus, abram lá por gentileza. Marcos, o capítulo 7. Isto, amados. Os fariseus, eles tinham as tradições, os costumes. E tais coisas, na verdade, irmãos, às vezes nos atrapalha, impede o nosso crescimento. E por essas coisas, como a palavra mostra, eles não estavam crescendo da maneira que deveriam crescer, e impedindo o crescimento de outros. E eles questionavam, por causa de suas tradições, questionavam as atitudes dos discípulos. E havia uma tradição entre eles, que eles lavavam as mãos antes do alimento, não era apenas por higiene. Claro que nós sabemos o quanto isso é importante, amém? Mas eles lavavam não apenas pela higiene, lavavam por causa da tradição. E eles questionaram, por que que os seus discípulos não fazem isso? Não apenas essa tradição, como outras que eles questionavam. E a resposta do Senhor Jesus, começando no versículo meia dúzia, nos mostra o seguinte: olha o que Jesus fala com eles. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pare, por favor. O Senhor Jesus chama a atenção dos fariseus que honravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Infelizmente, irmãos, muitos de nós agimos da mesma maneira. Às vezes honramos o Senhor com os nossos lábios, com as nossas canções, até mesmo com as nossas orações, palavras bonitas, irmãos, de se ouvir, mas o nosso coração está longe de Deus. Se eu quero o crescimento, eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu preciso me achegar mais a Deus. E não há como me achegar mais a Deus se o meu coração estiver contaminado, se o meu coração estiver sujo. O Senhor, ele fala através de Jeremias, no capítulo 29, você já conhece, o versículo 13, ele diz que nós o encontraremos se o buscarmos de todo o nosso coração. E Jeremias disse assim, Deus fala através dele, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. Agora, para buscar a Deus de todo o coração, eu preciso limpá-lo. Em Tiago, no capítulo 4, olha o que Tiago fala para a gente. Tiago, o capítulo 4. Isso, amados. Amém? Deus quer o teu crescimento. Deus deseja que você cresça como igreja. Amém? Para que você não seja levado pelos ventos de doutrina, não seja enganado, não perca a comunhão, a direção dele. Quem encontrou, diga graças a Deus. Eu falei qual capítulo para você? 4, né? Isso mesmo. Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, não é isso? E ele se chegará a vós. Pare nessa vírgula. Se eu quero o crescimento, eu preciso me achegar a Deus. Eu necessito do crescimento. Eu preciso. Você, como igreja, você precisa crescer. Agora, se eu quero, eu preciso me achegar a Ele. E eu só vou me achegar a Deus, e Ele vai se achegar a mim, se eu o buscar de todo coração. É isso que Jeremias falou. Olha o que Tiago fala na outra parte. Ele diz assim: alimpai as mãos, não é isso? Alimpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então eu preciso purificar o meu coração, limpar as minhas mãos e purificar o meu coração. As mãos está falando das nossas ações, das nossas decisões, das nossas escolhas. Eu preciso, irmãos, analisar as minhas escolhas, as minhas ações. Eu preciso limpar o meu coração, até porque a minha boca só fala do que o meu coração está cheio. Se eu não purificar o meu coração, não limpar as minhas mãos, como ele diz, eu não consigo me achegar a Deus. E se eu não me achego a Deus, não há crescimento. Não há crescimento, irmãos, sem a presença do Senhor. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ele diz que para darmos frutos, para crescermos, precisamos estar ligados nele. Precisamos ter comunhão com Ele. Se achegue ao Senhor. Não honre o Senhor apenas com seus lábios. Honre ao Senhor com as suas atitudes. Purifique o seu coração, removendo tudo que não provém do Senhor. E procure andar na presença dEle. E seja uma bênção. Amém? Uma outra coisa importante que eu preciso, irmãos, para que haja um crescimento. Eu preciso conhecer, crer e obedecer a palavra de Deus. Se não houver conhecimento da palavra, não há crescimento. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, não precisa abrir, que você já conhece, no capítulo 22, o versículo 29, Jesus disse que erramos por não conhecermos, por não conhecermos as Escrituras e o poder de Deus. Eu preciso conhecer a palavra dele. Oséias declarou, o Espírito Santo através de Oséias disse que o povo do Senhor foi destruído porque faltou conhecimento. Eu preciso, irmãos, conhecer a palavra. Olha o que Paulo fala escrevendo a Timóteo. Na carta de Paulo a Timóteo, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Isto, irmãos. Segunda Timóteo, o capítulo 3. Chegou lá? Quem encontrou, diga graças a Deus. O versículo 16 e o 17. Ele diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a vontade de Deus, irmãos. Eu preciso conhecer as Escrituras. Ela foi divinamente inspirada por Deus para me ensinar, para me corrigir, para me instruir em justiça. É pela palavra que eu vou crescendo. Olha o que Pedro fala no capítulo 2. Primeira de Pedro no capítulo 2. É um pouco à frente. Você está em Timóteo, é só passar um pouquinho mais. O versículo 2, o versículo 1 e o 2. Vamos ler o 1 e o 2. O capítulo 2, primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Eu preciso, irmãos, como a palavra nos mostra, eu preciso do conhecimento dela. Eu preciso desejar conhecer a palavra de Deus. Você necessita, nós necessitamos. É o conhecimento da palavra que faz com que você cresça. Amém? Em Provérbios, no capítulo 2. Olha o que Salomão fala aqui. Provérbios 2. Desculpe estar fazendo você andar muito assim na Bíblia, mas é necessário. Provérbios, o capítulo 2. O que nós estamos estudando aqui é o nosso crescimento como igreja. A vontade de Deus é que a igreja cresça em tudo, não apenas em números. Deus quer que você amadureça. Amém? Como crente, Deus quer o seu crescimento. Chegou lá? O versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta a sabedoria ao teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a sua voz, se como a prata a buscares e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E ela reserva a verdade, a verdadeira sabedoria, para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Ô, meu irmão, deseja, olha o que ele está dizendo. Busque de coração conhecimento, procure entender, procure conhecer. Se você precisa e deseja o crescimento, então você precisa desejar a palavra de Deus. É através do conhecimento. Eu preciso conhecer a palavra. E o que mais? Eu preciso crer na palavra, de todo o meu coração. Crer naquilo que o Senhor na palavra me fala. Como o Senhor falou a Marta, irmã de Lázaro, irmã de Maria. Eu não disse para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Quando você crer na palavra, o fato de você crer na palavra faz com que você tenha experiências com Deus. E isso leva você ao crescimento. À medida que você vai tendo comunhão com Deus, vai tendo experiências com Deus, você vai crescendo. Se você conhece, mas não crê na palavra que você conhece, você não vai ver a glória de Deus. Você não vai ver o agir de Deus na sua vida. Você não vai ter experiências com Ele. E sem experiência com Deus, você não vai crescer. Se creres, verás a glória de Deus. Nós só podemos ver a glória e o agir de Deus quando realmente cremos. Terceiro, obedecer. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso crer na palavra e preciso obedecer a palavra. É isso que vai me trazer o crescimento. Na sexta-feira falávamos aqui sobre Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E enquanto ele obedeceu o Senhor, ele foi obtendo sucesso, foi vencendo as batalhas. Mas quando ele enfrentou o povo de Amaleque, a Bíblia mostra que ele venceu aquela batalha. E quando a batalha praticamente vencida, ele cometeu um grave erro. Ele escolheu o plano dele ao invés do plano do Senhor. Cometeu o erro, irmãos, de acreditar no plano dele e abandonar o plano do Senhor. Deus havia dito que ele tinha que exterminar tudo, mas ele escolheu perdoar o melhor das ovelhas, o melhor dos animais, para sacrificar o Senhor. Samuel então vem e diz para ele: obedecer é melhor que sacrificar. Eu preciso, irmãos, obedecer a palavra. Obedecer a palavra é melhor que qualquer outra coisa. Se eu obedecer, eu estou no caminho. Ainda que aparentemente nada esteja acontecendo no momento, mas vai acontecer se eu continuar obedecendo. É isso que vai me fazer crescer. À medida que eu obedeço, à medida que eu cumpro a palavra, eu vou crescendo espiritualmente. Eu vou me achegando mais a Deus. Eu preciso obedecer. Obedeça a palavra. Procure conhecer, crer e obedecer. Volta para a carta aos Efésios. O capítulo 4. O Senhor deseja o teu crescimento, querido. Por esse motivo, Ele deu dons aos homens. Deus não deu dons aos homens para que estes venham se vangloriar, para que estes venham se sentir melhores que os outros. Ele deu com propósito, para que através deste dom, aquele que Ele levantou pudesse levar a sua igreja ao crescimento, não apenas em números, mas o crescimento individual de cada membro do corpo de Cristo. Deus quer que você cresça, é o desejo dEle. O versículo 10: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, foi ele que deu, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por que que ele fez isso? Querendo nosso aperfeiçoamento, querendo que você melhore todos os dias, que hoje você seja melhor do que ontem, e que amanhã você seja melhor do que hoje. Ele quer que a igreja melhore, o aperfeiçoamento, para quê? Para a obra do ministério. Deus tem um ministério para a sua vida, Deus tem um ministério para você, mas para a obra desse ministério, você tem que crescer, você precisa crescer. O versículo seguinte, 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Deus não quer que você seja ludibriado, enganado, mas você precisa crescer por isso. O versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Deus quer que você cresça em tudo. Deus deseja o seu crescimento. Amém? E nós estaremos orando para isso. Que você cresça em tudo. Que você cresça profissionalmente. Que você cresça no relacionamento conjugal, familiar. E principalmente, que você cresça espiritualmente. Amém? Digam graças a Deus. Fique em pé, por gentileza. Vamos colocar isso diante de Deus. Isto. Agora é o momento, irmãos, de orarmos como igreja. Talvez você esteja vivendo um momento difícil no casamento, na família, na saúde, um momento difícil no trabalho, e isso tem gerado no seu coração medo, desespero, receio de fracassar. Isso tem gerado no seu coração preocupações. Você diz: eu não sei o que fazer, estou preocupado. Isso é um sinal de que você ainda não cresceu da maneira que deveria. Por isso que Deus quer o seu crescimento. Por isso que Ele deseja que você cresça espiritualmente. Coloque a sua vida diante de Deus, busque o crescimento. Olha para mim um momento, querido. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você quer, o que você busca. Mas é importante que você entenda o seguinte: para alcançarmos o que queremos, primeiro, precisamos alcançar algumas coisas. Primeiro vem o que eu preciso para eu chegar àquilo que eu quero. Como assim, pastor? É mais ou menos assim. Eu quero chegar a esta coluna que está aqui no altar, até aquele jarro de flores. É o que eu quero. Mas para eu chegar até aquela coluna, aquele jarro de flores, eu preciso passar pelo altar. Eu preciso andar aqui. É assim que eu vou chegar lá. Para que você alcance aquilo que você quer, para que você alcance o crescimento, a vitória, em todas as áreas da sua vida, se torne firme, edificado, você precisa crescer espiritualmente. Às vezes nós focamos apenas aquilo que queremos e esquecemos o que nós precisamos. Marta queria seu irmão de volta, mas para isso ela precisava crer naquilo que Jesus havia dito. Então, meu irmão, nós precisamos crescer. Você precisa crescer espiritualmente. Deus deseja o seu crescimento. Agora você também precisa desejar isso. Às vezes desejamos outras coisas. O que você precisa entender é que se você crescer, essas coisas estarão ao seu alcance facilmente. Então você vai colocar a partir de hoje a sua vida diante de Deus, buscando esse crescimento. Amém? Vamos seguir a direção do Senhor, segundo a vontade dEle, e Ele vai nos fazer crescer. Feche os olhos. Quem está dizendo isso é o seu pastor. Estou trazendo para você a vontade de Deus. O que você precisa é crescer. E eu falo com toda a segurança. Talvez você diga: não, pastor, o que eu preciso é ser curado. O que eu preciso é prosperar. É a minha família liberta. Isso é o que você quer. E é o que Deus também tem para a sua vida. Mas para alcançar isso, você precisa crescer mais. Você precisa alcançar o crescimento espiritual. Porque o inimigo sabe o que você quer. E ele vai tentar usar iscas para lhe afastar da presença de Deus. vai usar ventos de doutrinas para lhe tirar da rota certa. Fala com Deus: Deus, eu quero crescer, me ajuda a crescer espiritualmente. Aprendemos, para que haja um crescimento, precisamos nos aproximar de Deus. Aprendemos também que, para nos aproximarmos do Senhor, precisamos purificar o nosso coração, as nossas mãos, como a palavra nos ensinou. Precisamos também conhecer, crer e obedecer a palavra do Senhor. Se achegue a Ele, meu irmão. Se achegue a Ele. Ele vai te ajudar. Em nome de Jesus.